do Senhor. Meu milagre chegou, minha vida mudou. Obrigado, Senhor. Eu não tenho palavras para agradecer eu não tenho palavras. Por quê? Meu milagre chegou. Meu milagre chegou. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Recebi a semente, oh, oh, oh, oh, oh, e orei com fervor. Hey, floresceu em minha vida. Hey, meu milagre chegou. Sempre lembras de mim, mesmo sendo tão grande assim. Me alegro em ti, vamos cantar. Eu não tenho palavras, eu não tenho palavras para agradecer. Eu não tenho palavras. O que que aconteceu? Meu milagre chegou. Meu milagre chegou. Aleluia. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Meu milagre chegou. Meu milagre chegou. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. noite, igreja. Porque quando o milagre chega, tudo muda na nossa vida. Pega a sua mão e diga comigo: tudo em minha vida mudou.